sabedoria, ensina com amor. Amado povo de Deus, eu tô com testemunho aqui de Guarapuava, da região. Sua bênção, padre, me chamo Elisane, sou aqui de Guarapuava. Escuto o senhor pela Rádio Cultura FM 87.3. Peço que o senhor leia na rádio. Chegou teu dia, meu filho, nestas terras. Em agosto de 2018, minha filha, Isabela, com 8 anos, começou com dor na bexiga. Era hidronefrose, 7,3 milímetros, uma dilatação do rim esquerdo. Ficamos muito preocupados, pois teríamos que levar minha filha para Curitiba urgente, pois em Guarapuava não tinha médico. Padre, entramos em desespero e começamos a rezar, a pedir a Deus que nos ajudasse a encontrar um médico aqui em Guarapuava. Foi quando meu esposo, procurando pela internet, encontrou o médico, um anjo, Dr. Marcelo, urologista, atendia a criança, atendeu minha filha e falou que não era nada grave, pediu para repetir o exame em 1 ano. Padre, nesse ano eu rezei muito, muito mesmo. Fiz um pedido a Jesus das Santas Chagas que, se minha filha não tivesse mais nada, eu iria associá-la. No dia 11/9/2020, repetimos o exame para nossa surpresa e a do médico, minha filha não tinha mais nada. Estou mandando o resultado do exame. Obrigado, Jesus das Santas Chagas. Elisane de Guarapuava. Deus seja louvado, filha. Deus seja louvado. E vamos juntos. São José, rogai por nós. Segunda dor e alegria de São José. A dor veio para o que era o seu, mas os seus não o reconheceram. A alegria, foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. São José, que foi escolhido para ser pai de Jesus do Verbo emanado, e o viu nascer na pobreza, Deus na pobreza, Deus menino, mas ao mesmo tempo a alegria. Se para Simeão era alegria, muito mais para José, que cuidou de Jesus. São José, repita comigo, São José, por essa dor e por esta alegria, dai-nos a graça de alcançarmos, depois desta vida, a glória celeste. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, providenciai. São José, providenciai. Segunda dor e alegria. São José, providenciai. Ó glorioso São José, lembrando, se vai oferecer alguém. E vamos à novena, filhos e filhas, ó glorioso São José, segundo dia, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde nosso auxílio nas nossas dificuldades que nos acharmos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Faça o seu pedido. Faça o seu pedido. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis junto de Jesus e Maria. Mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, protegei, amparai e providenciai a causa que vos peço agora. A resposta, você que tem casa, não importa onde você estiver, José, São José, providenciai. Saúde física e psíquica, São José, providenciai. Emprego, São José, providenciai. Cura das feridas da alma, São José, providenciai. Harmonia na vida familiar, São José providenciai restauração do matrimônio. São José providenciai solução na justiça. São José providenciai amparo na velhice. São José providenciai o pão nosso de cada dia. São José providenciai estabilidade na vida financeira. São José providenciai. Oremos, ó Deus, que pela vossa providência infinita escolheste São José para esposo da Virgem Maria. Concedei-nos que aquele mesmo que veneramos como protetor mereçamos tê-lo como intercessor no céu. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai aqueles que mais precisam. Confirmai o Senhor na graça. Confirmai o Senhor no amor. Hoje, Senhor, de modo particular, pela vossa infinita misericórdia, pela intercessão de Nossa Senhora e pelos méritos de Jesus das Santas Chagas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, as imagens, a adoração de ontem. E tá lá, YouTube Padre Manzotti, não deixe de se inscrever nas redes sociais. Evangelizar é preciso. Na rocha com Jesus, vai ser sempre campeão. Você vai ver amor e paz e bênção. Deus tem hoje pra você. Deus tem melhor para você. Espera, confia, você vai ver amor e paz e bênção. Deus tem hoje. Reginaldo Manzotti. Amanhã tem mais. Esperamos você sempre às 10 horas da manhã. Canal Fé no Pai. Se inscreva, compartilhe e deixe o seu like. Esse aqui é uma progressiva de chuveiro, gente. Ele tem o resultado de salão em casa. É muito bom. Olha, hoje eu usei ele. Ontem vocês viram que meu cabelo tava todo de Babyliss. E hoje eu usei ele. Olha o quanto tá liso, sedoso, com brilho. Morro de medo de progressiva e esses negócios que tem. Ainda mais que eu sou loira, pensa, detona o cabelo. Esse aqui vocês podem usar tranquilamente, porque é um produto 100% natural. Até gestante, após 12 semanas, pode usar. Vem lá, comprinha de vocês, porque eles estão com uma super promoção de frete grátis para todo o Brasil. Se eu te falar que você consegue emagrecer sem precisar passar por cirurgia, você acredita? Fique até o final e descubra um método mais que perfeito. Inovação e potência para facilitar seu processo de emagrecimento. Lift Detox Caps possui fórmula 100% natural que contém ingredientes potentes capazes de agilizar o processo de emagrecimento, sem precisar sair de casa para a academia e nem arriscar sua saúde fazendo cirurgias. Ele reduz a vontade de comer, combate as estrias e celulite, promove melhorias na sua saúde, queima gordura localizada, aceleza o metabolismo e é 100% natural, é praticamente o efeito bariátrica natural em cápsulas. Lift Detox Caps funciona como uma cirurgia de emagrecimento. A combinação exclusiva dentro das cápsulas forma uma espécie de gel que proporciona uma poderosa ação inibidora de apetite, permitindo o emagrecimento rápido e saudável. Finalmente você encontrou a solução, agora só depende de você. Você prefere deixar para depois o que pode fazer agora? Não perca tempo, acesse o link da descrição e saiba mais sobre... É hora de notícias. 11:04, agora é hora do Jornal da Super. Nos próximos 60 minutos, você vai ficar muito bem informado. Previsão do tempo, cotação e muito mais. Agora, no Jornal da Super. Jornal da Super. 11:05, hoje é dia 11 de março de 2022, é verão brasileiro, 28 graus em Costa Rica. Estamos vivendo o dia de número 70, restando para 2023, 395 dias. Jornal da Superano 1, edição de número 242, uma região inteira ligada na informação. As notícias. Que você precisa ouvir, você ouve aqui. Projeto Estudante no Controle vai premiar escolas em até 15 mil reais. Médica de 28 anos está entre os três mortos em colisão frontal na BR-060. Ainda no impasse, professores em Campo Grande realizam assembleia para decidir início de greve. 11 horas e 5 minutos, ainda tem Alexandre Garcia. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre o preço do combustível, sobre as medidas aprovadas pelo Senado para estabilizar o preço do combustível, a chegada dos refugiados da Ucrânia, o presidente já lançando dois ministros para o Senado e os artistas que fizeram show, mas perderam feio na Câmara e discussões aí sobre pesquisas eleitorais que fizeram um fiasco em 2018 e agora estão tentando diminuir o fiasco. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Onze horas e 6 minutos, Jornal da Super, oferecimento Terra Verde, farmácia ultra popular, Contábil Lex, Way 306, Visalto, vistoria veicular, Laboratório São Camilo, Sicredi, Boca Lama, Madeireira e materiais para construção, Upicréditos e Unopar. 11 horas e 6 minutos, agora o tempo e a temperatura, sempre no oferecimento da Visalto. Você confere a previsão do tempo para a região centro-oeste. No norte do Mato Grosso, muitas nuvens se formam e chove no decorrer do dia, mas não está descartado risco de temporais. Nas demais áreas da região centro-oeste, sol e pancadas de chuva isoladas com trovoadas. Você acabou de ouvir a previsão do tempo. Fique por dentro do agronegócio. Cotação. Os números que mexem com o seu bolso sempre no oferecimento da Terra Verde. O dólar comercial vale R$ 5,03. O dólar turismo R$ 5,18. O euro R$ 5,27. A bolsa de valores em alta de 0,22%. Agora as cotações, o mundo do agronegócio. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural.